Capítulo 24. O Fabricante de Varinhas. Foi como mergulhar em um velho pesadelo. Por um instante, ele se viu mais uma vez ajoelhado ao lado do corpo de Dumbledore, ao pé da torre mais elevada de Hogwarts. Mas, na realidade, estava contemplando um corpo minúsculo, encolhido sobre o capim, trespassado pela faca de prata de Bellatrix. A voz de Harry continuou a dizer: Dobby! Dobby! Mesmo sabendo que o elfo se fora para um lugar onde já não poderia atender a seu chamado. Passados um minuto ou pouco mais, ele percebeu que, afinal, tinha vindo parar no lugar certo, porque ali estavam Gui, Flor, Dino e Luna rodeando-o junto ao elfo. Hermione! Perguntou ele repentinamente. Onde ela está? Rony levou-a para dentro. Disse Gui. Vai ficar bem. Harry tornou a olhar para Dobby. Esticou a mão e puxou a faca afiada do corpo do elfo. Então despiu o próprio blusão e, como se fosse um cobertor, estendeu-o sobre Dobby. O mar batia contra rochas em algum lugar ali perto. Harry ficou escutando, enquanto os outros discutiam assuntos pelos quais ele não conseguiu se interessar e tomavam decisões. Dino carregou Grampo, o duende ferido, para dentro de casa. Flor se apressou em acompanhá-los. Agora Gui dava sugestões para o enterro do elfo. Harry concordou, sem realmente saber o que estava dizendo. Ao fazer isso, olhou para o corpinho de Dobby e sua cicatriz formigou e ardeu. E uma parte de sua mente avistou, como se olhasse pelo lado contrário de um telescópio, Voldemort punindo aqueles que tinham ficado na mansão dos Malfoy. Sua fúria era medonha. E, no entanto, a dor de Harry pela perda de Dobby pareceu atenuá-la, transformando-a em uma tempestade distante que lhe chegava da outra margem de um vasto oceano silencioso. Quero enterrá-lo como deve ser. Foram as primeiras palavras que Harry teve plena consciência de pronunciar. Não por magia. Vocês têm uma pá? E pouco depois, ele começou a trabalhar sozinho, abrindo uma cova no lugar que Gui lhe apontara no extremo do jardim, entre moitas e arbustos. Cavou com uma espécie de fúria, sentindo prazer no trabalho manual, envaidecendo-se com essa antimagia, porque cada gota de suor e cada bolha que se formava eram para ele uma oferenda ao elfo que salvara suas vidas. Sua cicatriz ardeu, mas ele dominou a dor. Sentiu-a, sem dela participar. Aprendera finalmente a se controlar. Aprendera a bloquear sua mente a Voldemort. Exatamente o que Dumbledore tinha querido que aprendesse com Snape. Da mesma forma que Voldemort não conseguira possuir Harry quando o garoto se consumira de pesar por Sirius, tampouco agora seus pensamentos conseguiam penetrar Harry enquanto chorava por Dobby. O pesar, aparentemente, repelia Voldemort. Embora Dumbledore, é claro, tivesse dito que era o amor. Harry continuou a cavar cada vez mais fundo a terra dura e gelada, subordinando sua dor ao suor, negando a dor na cicatriz. No escuro, tendo por companhia apenas o som da própria respiração e das ondas quebrando, reviu o que acontecera na casa dos Malfoy. O que ouvira voltou à sua lembrança e a compreensão floresceu na treva. O movimento compassado dos seus braços acompanhava o ritmo dos seus pensamentos. Relíquias. Horcruxes. Relíquias. Horcruxes. Entretanto, ele já não ardia com aquele desejo obsessivo e estranho. A perda e o medo tinham-no extinguido. Sentia-se como se tivesse levado um tapa para despertar. Cada vez mais fundo, Harry penetrava na cova e sabia onde Voldemort tinha estado aquela noite e quem ele matara na cela mais alta de Nurmengard e por quê. E ele pensou em Rabicho, morto por um mínimo impulso inconsciente de piedade. Dumbledore previra aquilo. Que mais teria sabido? Harry perdeu a noção do tempo. Sabia apenas que a noite clareara quando Rony e Dino vieram se juntar a ele. Como está Hermione? Melhor, disse Rony. Flor está cuidando dela. Harry tinha a resposta pronta se lhe perguntassem por que simplesmente não cavara uma cova perfeita com a sua varinha, mas não precisou usá-la. Os amigos pularam para dentro do buraco que ele já fizera, trazendo paz, e juntos trabalharam em silêncio até a profundidade parecer suficiente. Harry aconchegou melhor o elfo em seu blusão. Rony sentou-se na beira da cova, tirou os sapatos e as meias e colocou-os sobre os pés descalços do elfo. Dino conjurou um chapéu de lã, que Harry pousou com cuidado na cabeça de Dobby, abafando suas orelhas de morcego. Devíamos fechar os olhos dele. Harry não ouvira os outros se aproximarem no escuro. Gui estava trajando uma capa de viagem, Flor um grande avental branco, com um bolso do qual saía uma garrafa em que Harry reconheceu a Esquelece. Hermione veio embrulhada em um robe emprestado, pálida e vacilante. Rony abraçou-a pela cintura quando ela se achegou. Luna, que se agasalhara com um dos casacos de Flor, agachou-se e colocou carinhosamente os dedos sobre as pálpebras do elfo, fechando-as sobre o seu olhar vidrado. Pronto, disse baixinho. Agora ele poderia estar dormindo. Harry colocou o elfo na cova, ajeitou suas perninhas para parecer que estava descansando. Então saiu e contemplou uma última vez o pequeno corpo. Esforçou-se para não cair no choro ao se lembrar do funeral de Dumbledore, das muitas fileiras de cadeiras douradas, com o ministro da magia sentado à frente e a enumeração dos feitos de Dumbledore, a magnificência do túmulo de mármore branco. Sentiu que Dobby merecia um funeral igualmente pomposo. Contudo, o elfo jazia entre moitas e arbustos, em um buraco toscamente cavado. Acho que deveríamos dizer algumas palavras, sugeriu Luna. Eu falo primeiro, posso? E como todos olharam para ela, Luna se dirigiu ao elfo morto no fundo da cova. Muito obrigada, Dobby, por me tirar daquele porão. É tão injusto que você tivesse que morrer quando foi tão bom e corajoso. Eu sempre me lembrarei do que fez por nós. Espero que você agora esteja feliz. Ela olhou para Rony na expectativa e ele, pigarreando, disse com a voz rouca. É. Obrigado, Dobby. Obrigado, murmurou Dino. Harry engoliu em seco. Adeus, Dobby. Foi só o que pôde dizer, mas Luna já dissera tudo por ele. Gui ergueu a varinha e o monte de terra ao lado da cova se elevou no ar e caiu sem se espalhar sobre a cova, um montículo avermelhado. Vocês se importam se eu ficar aqui mais um pouco? Harry perguntou aos outros. Os amigos murmuraram coisas que ele não entendeu. Sentiu palmadinhas carinhosas em suas costas, e em seguida todos voltaram ao chalé, deixando-o sozinho ao lado do elfo. Ele olhou a toda a volta. Havia muitas pedras grandes e brancas, polidas pelo mar, delimitando os canteiros. Harry apanhou uma das maiores e depositou-a como um travesseiro no lugar onde agora descansava a cabeça de Dobby. Apalpou então o bolso à procura de uma varinha. Havia duas ali. Ele esquecera, perdera a noção. Não conseguiu se lembrar de quem eram as varinhas. Tinha a impressão de que as tirara à força da mão de alguém. Escolheu a mais curta, que se ajustou melhor à sua mão, e apontou-a para a rocha. Lentamente, as instruções que murmurava foram aparecendo cortes fundos na superfície da pedra. Ele sabia que Hermione poderia ter feito melhor e provavelmente mais rápido, mas queria marcar o lugar, como quisera cavar a sepultura. Quando Harry tornou a se levantar, a pedra exibia os dizeres. Aqui jaz Dobby, um elfo livre. Ele contemplou o seu trabalho por mais alguns segundos. Então se afastou, sua cicatriz ainda formigando um pouco e sua mente repleta de pensamentos que tinham lhe ocorrido na cova. Ideias que haviam se formado no escuro. Ideias ao mesmo tempo fascinantes e terríveis. Encontrou todos sentados na sala de estar quando entrou no pequeno hall, as atenções concentradas em Gui, que estava falando. A sala era bonita, tinha cores claras e na lareira um fogo esperto com lenha recolhida na praia. Harry não quis deixar cair lama no tapete, por isso parou a porta para escutar. Por sorte, Gina está de férias. Se estivesse em Hogwarts, poderiam tê-la levado antes de chegarmos a ela. Agora sabemos que também está a salvo. Gui virou a cabeça e viu Harry parado. Estou tirando todos da toca. Explicou. Levei-os para a casa de Muriel. Os comensais da morte já sabem que Rony está com você. Fatalmente irão perseguir nossa família. Não se desculpe. Acrescentou ao ver a expressão de Harry. Sempre foi uma questão de tempo. Papai vem dizendo isso há meses. Somos os maiores traidores do sangue que existem. Como estão protegidos? Perguntou Harry. Feitiço Fidelius. Papai é o fiel do segredo. E fizemos o mesmo com este chalé. Aqui sou o fiel do segredo. Nenhum de nós pode ir trabalhar, mas isso não é o mais importante no momento. Quando Olivaras e Grampo melhorarem, vamos transferi-los para a casa de Muriel também. Não temos muito espaço, mas ela tem. As pernas de Grampo estão se refazendo. Flor lhe deu esquelece. Provavelmente poderemos fazer a transferência dentro de uma hora ou... Não, disse Harry, e Gui pareceu espantado. Preciso dos dois aqui. Preciso falar com eles. É importante. Ele sentiu autoridade na própria voz, a convicção, a determinação que lhe sobreviera enquanto cavava a sepultura de Dobby. Todos os rostos se voltaram para ele, intrigados. Vou me lavar, disse Harry a Gui, olhando para as mãos sujas de lama e sangue de Dobby. Em seguida, preciso vê-los imediatamente. Ele entrou na pequena cozinha e se dirigiu à pia sob a janela com vista para o mar. O dia amanhecia no horizonte, rosa amarelado e com um leve matiz dourado, e ele foi se lavando, mais uma vez seguindo o fio dos pensamentos que tinham lhe ocorrido no jardim escuro. Dobby jamais poderia lhes dizer quem o enviara ao porão, mas Harry sabia o que tinha visto. Um penetrante olho azul o espiara do caco de espelho, e o socorro tinha chegado. Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem. Harry enxugou as mãos, insensível à beleza da paisagem à janela e aos murmúrios dos demais na sala de visitas. Contemplou o oceano e se sentiu mais próximo neste amanhecer do que jamais se sentira do âmago de tudo. E sua cicatriz formigava, e ele sabia que Voldemort também estava chegando lá. Harry entendia e, contudo, não entendia. Seu instinto lhe dizia uma coisa, seu cérebro outra bem diversa. O Dumbledore em sua mente sorria, observando-o por cima das pontas dos dedos juntos, como se estivesse orando. O senhor deu a Rony o desiluminador. O senhor compreendeu. Deu-lhe um meio de voltar atrás. E o senhor compreendeu o rabicho também. O senhor sabia que havia nele certo arrependimento em algum lugar. E se os conhecia? O que conhecia de mim, Dumbledore? Estou destinado a saber, mas não a buscar? O senhor sabia como eu acharia isso penoso? Foi por isso que dificultou tanto, para que eu tivesse tempo de concluir sozinho? Harry ficou muito quieto, os olhos vidrados, observando o ponto em que uma borda dourada e ofuscante do sol se erguia no horizonte. Baixou então os olhos para as mãos limpas e ficou momentaneamente surpreso de ver a toalha que segurava. Colocou-a de lado e voltou ao hall, e no caminho sua cicatriz latejou raivosa e lampejou em sua mente, fugaz como o reflexo de uma libélula na superfície da água, os contornos de um edifício que ele conhecia excepcionalmente bem. Gui e Flor estavam parados ao pé da escada. Preciso falar com Grampo e Olivaras, disse Harry. Não, respondeu Flor. Você vai ter que esperar, Harry. Vocês estão muito ruins, cansada. Lamento, disse ele sem se exasperar. Mas não posso esperar. Preciso falar com eles agora, em particular e separadamente. É urgente. Harry, que diabo está acontecendo? Perguntou Gui. Você aparece aqui com um elfo doméstico morto e um duende semi-inconsciente. Hermione com a aparência de que foi torturada. E Rony se recusa a me dizer o que aconteceu. Não podemos lhe contar o que estamos fazendo. Disse Harry taxativamente. Você pertence à Ordem, Gui. Sabe que Dumbledore nos confiou uma missão. Não podemos discuti-la com mais ninguém.

tinha certeza que praticamente não lhe restava tempo para chegar ao alvo antes de Voldemort, nem tentar impedi-lo. Sentiu um assomo de pânico. Contudo, tomara sua decisão quando optara por falar com Grampo primeiro. Fingindo uma calma que não sentia, apalpou a bolsa no pescoço e tirou a varinha partida. Senhor Olivaras, preciso de sua ajuda. O que precisar? Respondeu o fabricante de varinhas, fraco. O senhor pode consertar isso? É possível. Olivaras estendeu-lhe a mão insegura e Harry colocou em sua palma as duas metades quase soltas. Azevinho e pena de fênix. Disse Olivaras com a voz tremida. 28 centímetros. Bem flexível. Sim. O senhor pode... Não. Sussurrou Olivaras. Lamento muito, muito mesmo. Mas uma varinha que sofreu tal dano não pode ser consertada por nenhum meio que eu conheça. Harry se preparara para ouvir isso, mas ainda assim foi um choque. Recolheu as metades da varinha e tornou a guardá-las na bolsa, ao pescoço. Olivaras fitou atentamente o lugar onde a varinha partida desaparecera e não desviou o olhar até Harry ter tirado do bolso as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy. O senhor pode identificar essas? Perguntou o garoto. O bruxo apanhou a primeira varinha e segurou-a junto aos olhos enfraquecidos, girando-a entre os dedos nodosos, flexionando-a de leve. Nogueira e fibra cardíaca de dragão. Disse. 32 centímetros. Rígida. Essa varinha pertenceu à Bellatrix Lestrange. E essa outra? Olivaras fez o mesmo exame. Piriuteiro e pelo de unicórnio. Exatos 25 centímetros. Razoavelmente flexível. Era a varinha de Draco Malfoy. Era? Repetiu Harry. Não é mais dele? Talvez não. Se você atirou... Tirei. Então talvez seja sua. O modo como atirou naturalmente faz diferença. E também depende muito da varinha em si. Mas, em geral, quando uma varinha é conquistada, sua lealdade muda. Fez-se silêncio no quarto, exceto pelo ruído distante do mar. O senhor fala de varinhas como se elas tivessem sentimentos, disse Harry. Como se pudessem pensar sozinhas. A varinha escolhe o bruxo, disse Olivaras. Isto sempre esteve claro para os estudiosos da tradição das varinhas. Mas uma pessoa pode usar uma varinha que não a escolheu? Ah, sim. Se você for realmente capaz de magia, poderá canalizá-la através de quase qualquer instrumento. Os melhores resultados, porém, sempre ocorrerão quando houver a máxima afinidade entre bruxo e varinha. Esses vínculos são complexos. Uma atração inicial, depois a busca mútua de experiência, a varinha aprendendo com o bruxo com a varinha. O mar avançava e recuava. Era um som triste. Tomei a varinha de Draco Malfoy à força, disse Harry. Posso usá-la sem perigo? Creio que sim. Leis sutis governam a propriedade das varinhas, mas uma varinha conquistada, em geral, se dobra à vontade do novo dono. Então eu devo usar esta? Disse Rony, tirando a varinha de rabicho do bolso e entregando-a a Olivaras. Castanheira e fibra cardíaca de dragão. 23,5 centímetros. Quebradiça. Fui obrigado a fabricá-la pouco depois do meu sequestro, para Pedro Pettigrew. Sim, se você a conquistou, é mais provável que ela lhe obedeça, e obedeça bem do que outra varinha. E isso se aplica a todas as varinhas? Perguntou Harry. Creio que sim. Respondeu Olivaras, seus olhos salientes fixos no rosto de Harry. O senhor me faz perguntas profundas, senhor Potter. A tradição das varinhas é um ramo misterioso e complexo da magia. Então não é necessário matar o dono anterior para se apossar realmente de uma varinha? Perguntou Harry. Olivaras engoliu em seco. Necessário? Não, eu não diria que seja necessário matar. Mas há lendas. E ao dizer isso, o seu coração acelerou. A dor na cicatriz se tornou mais intensa. Teve certeza de que Voldemort decidira pôr sua ideia em prática. Lendas sobre uma varinha ou varinhas que passaram de mão em mão por assassinato. Olivaras empalideceu. Sobre o travesseiro muito branco, ele parecia cinza claro, e seus olhos enormes, injetados de sangue e salientes, talvez expressassem medo. Apenas uma varinha, acho, sussurrou ele. E você sabe quem está interessado nela, não é? Perguntou Harry. Eu... como? Exclamou Olivaras rouco e olhou para Rony e Hermione pedindo ajuda. Como sabe disso? Ele queria que o senhor lhe dissesse como vencer a ligação entre as nossas varinhas. Olivaras ficou aterrorizado. Ele me torturou. Você precisa entender. A maldição Cruciatus. Eu não tive escolha senão contar o que sabia, o que imaginava saber. Compreendo. O senhor lhe falou dos núcleos gêmeos? O senhor disse que ele precisava apenas pedir emprestada a varinha de outro bruxo? Olivaras estava aterrado, paralisado pela extensão do que Harry sabia. Assentiu lentamente. Mas não funcionou. Continuou Harry. A minha ainda derrotou a varinha emprestada. O senhor sabe por quê? Olivaras balançou a cabeça tão lentamente quanto a sentira. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O senhor e a sua varinha realizaram um feito único aquela noite. O vínculo entre os núcleos gêmeos é extremamente raro. Ainda assim, por que a sua varinha teria partido a varinha emprestada, eu não sei. Estávamos falando de outra varinha, a que troca de mãos por assassinato. Quando você sabe quem se deu conta de que a minha varinha tinha feito uma coisa estranha, ele voltou para lhe perguntar sobre a outra varinha, não foi? Como sabe? Harry não respondeu. Voltou, sussurrou Olivaras. Queria saber tudo que eu pudesse lhe dizer sobre a varinha da morte, varinha do destino ou a varinha das varinhas. Harry olhou de esguelha para Hermione. Ela parecia perplexa. O Lorde das Trevas, respondeu Olivaras em tom ao mesmo tempo abafado e temeroso. Sempre se contentara com a varinha que eu fabricara para ele. Teixo e pena de fênix, 34 centímetros, até descobrir o vínculo entre os núcleos gêmeos. Agora precisa de outra varinha, mais poderosa, porque acha que é o único meio de vencer a sua. Mas logo ele saberá, se é que já não sabe, que a minha está irremediavelmente partida, disse Harry baixinho. Não! Exclamou Hermione em tom assustado. Ele não pode saber isso, Harry. Como poderia? Priori incantatem, respondeu Harry. Deixamos a sua varinha e a de ameixeira brava na casa dos Malfoy, Hermione. Se eles as examinarem direito e as fizerem recriar os feitiços lançados recentemente, constatarão que a sua partiu a minha. Que você tentou e não conseguiu consertá-la, e concluirão que estou usando a de ameixeira brava desde então. A pouca cor que ela recuperara desde a sua chegada desapareceu do seu rosto. Rony lançou a Harry um olhar de censura e disse: Não vamos nos preocupar com isso agora. O senhor Olivaras, no entanto, interferiu. O Lorde das Trevas não está procurando a varinha das varinhas apenas para destruí-lo, Sr. Potter. Está determinado a possuí-la porque acredita que ela o tornará verdadeiramente invulnerável. E tornará? O dono da varinha das varinhas sempre deve temer um ataque. Mas a ideia do Lorde das Trevas possuir a varinha da morte, devo admitir, é formidável. Harry lembrou-se subitamente de sua insegurança quando tinham se conhecido, do quanto gostara de Olivaras. Mesmo agora, depois de torturado e preso por Voldemort, a ideia de o bruxo das trevas possuir a varinha parecia fascinar e causar aversão ao fabricante de varinhas na mesma medida. O senhor então acha que essa varinha realmente existe, Sr. Olivaras? Perguntou Hermione. Ah, sim. É perfeitamente possível determinar o percurso da varinha através da história. Há lacunas, é claro, e bem grandes, onde ela desaparece de vista, temporariamente perdida ou escondida. Mas sempre reaparece. Ela tem certas características reconhecíveis aos estudiosos da tradição das varinhas. Há relatos escritos, alguns obscuros,